Hell Christ, neguinho, tá achando o quê, tio? Vem comigo que cê passa de ano, hein? Sempre quis uma vida simples e sofisticada. Sempre gostei de música lenta e meio agitada. Sempre dancei de uma forma meio desajeitada. Sempre quis mulher estilosa e diferenciada. Não tenho ouvidos, passa um comercial. Eu sempre me livro do que é tudo igual. Ser meio esquisito é meu diferencial. Eu sou meio esquecido e a culpa é do natural. A ignorância impede seu processo evolutivo. Sei bem a importância em respeitar o livre-arbítrio. Não é a aliança que faz o amor ser legítimo, mas sem ter confiança é difícil até ser amigo. E tá tudo fluindo naturalmente, sem pensilhos na mente. Sempre trampando incansavelmente, transmitindo o que a alma sente. Meu corpo é o instrumento que minha alma tá tocando. Eu tô sempre aprendendo e me aperfeiçoando. Paz e conhecimento é o que eu pretendo tá passando. E isso é o que eu desejo para todos os meus manos. Zé Povinho cornetando enquanto nós tá dançando. E o tempo tá passando, eles tão me registrando. Continuo lucrando e como sempre fumando. Vivendo e nem ligando pro que eles tão falando. Parece que é minha vida que eles querem viver. Aquela nem é fácil assim quanto eles pensam ser. Só tô fazendo o que o destino pede, porque é Deus que escreve o que está reservado pra gente. Tendo umas gata, ceva gelada, jate na água, fumaça e risada. Falta mais nada, é o que eu sonhava. Uma vida simples e sofisticada. Tendo umas gata, ceva gelada, jate na água, fumaça e risada. Falta mais nada, é o que eu sonhava. Simples e sofisticado. Ao invés de discutir o que vai ser melhor pra mim, tá na hora de acordar e olhar pra dentro de si. Nunca fui de dispensar uma ideia sem ouvir, mas se não sabe o que falar, é melhor tu ficar quietinho. Não posso reclamar, se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Não vou mais me importar se me chamar de vagabundo. Odeio trabalhar, mesmo assim conquistei o mundo. Mas tive que suar pra caralho e trabalhar duro. E muito, hein? Foi pouco não, tio. E tá tudo fluindo naturalmente, sem pensilhos na mente. Sempre trampando incansavelmente, transmitindo o que a alma sente. E tá tudo fluindo naturalmente, sem pensilhos na mente. Sempre trampando incansavelmente, transmitindo o que a alma sente. Caracterizado, marginal alado, consequenciado, meu aprendizado. Só que não foi fácil, hoje tô viciado em ser recompensado pelo meu trabalho. E se meus manos estão bem, eu estou bem. E se minha família está bem, eu estou bem. E se minha neguinha está bem, eu tô também. E se tá todo mundo bem, é claro que eu tô bem. Um brinde à saúde, um brinde à vida. Brindar na jacuzzi, deixa ela mais linda. O Royal Salute, dando aquele clima de ser mais um momento que a gente eterniza. Ninguém aqui nasceu rico, mas nascemos pra vencer. Sei que o maior desperdício é viver sem ter prazer. Tô fazendo tudo que eu sinto vontade de fazer. E tudo que ainda não tem é tudo que eu quero ter. Dinheiro pode ser tudo se você não o ter, procede. O dinheiro separa o ter do não ter, procede. Dinheiro mede sua escolha e você nem percebe que já vendeu seu sonho e realizou do seu chefe. No fim do poço eu vi que tinha uma mola que me arremessou igual um tiro pra vitória. E tá tudo fluindo naturalmente, sem pensilhos na mente. Sempre trampando incansavelmente, transmitindo o que a alma sente. Tendo umas gata, ceva gelada, jet na água, fumaça e risada. Falta mais nada, é que eu sonhava. Uma vida simples e sofisticada. Tendo umas gata, ceva gelada, jet na água, fumaça e risada. Falta mais nada, é que eu sonhava. Uma vida simples e sofisticada. Hell Christ, que tá na voz, nego. Achando o que, tio? My House Produções. Tá ligado, né, moleque? É isso mesmo.